vezes no alto, multidão se apertava. O que houve por ali? Homens que apontavam, sacerdotes acusavam, Jesus tinha que morrer. Sem abrir a sua boca, grito preso na garganta, sangue queriam ver. Começou o julgamento, Jesus ou Barrabás, o Salvador tinha que morrer. As mãos furadas. E disse a eles: vou para o Pai, mas enviarei o meu Espírito para consolar as vossas mágoas, as tuas dores, todo o meu choro. Ele foi para preparar um lugar lindo para mim na mansão celestial.